Radar. 11 horas. Arctic Monkeys. Humbug. Um disco. Radar. Radar, o futuro agora. Viriato 25. Segunda à sexta, o que dá também um terça a sábado, já que o horário é 23:01 da manhã. Pontinha da antena Radar 97.8 MHz, rádio difusão. Para ouvir também online em www.radarlisboa.fm. Viriato 25, a nova Toca do Lobo. Hi. There's a power in that division, in that hour of revision. You revisit the dank and the dour, when the taste of love is all but gone, sour. When I look in your eyes, surrender, such surrender, surrender justified. You stand with one boot upon my fender, reflecting on my glass eye. Yeah. as soltas iniciais de mais uma Double Hour de Viriado 25 no ar, na pontinha da antena radar e até à uma da manhã. É, ou são os sons que unem as noites de terça a quarta-feira, Giant Sand, do álbum Provisions. Stranded Pearl, o primeiro tema que ouviram. Just without a word. Ragging, they talk like a filibuster. Their words surrounding me like I was Custer. Swagging. All they're doing when they do manage to muster. Nagging on the wages of sin. I don't know where to begin. It's all cell phone in. And it goes without saying, no one here is paying. Close attention, it goes without saying. Like we're friends to the end, and this is the end. Your eyes, they talk to me, and your lips, they are something to see. Viriado 25, Howie Gelb, de retorno ao seu projeto mais original, Giant Sand. Giant Sand, álbum de 2008, portanto, infelizmente, não vai contar para a lista de balanço de 2009 por aqui na Radar, onde se vai trabalhando já e para já na lista do álbum de família desta nova série. Giants and Provisions. There's a monsoon wing. Pitch and Sway. Para terminar, o leque de três dedicatórias e também o leque abertura de Viriado 25 por hoje. With the darkness here prevailing, even the stars are taking cover. Held up once for sailing, we're gonna bury another. for so long now. He's taking leave of his senses. There's a hunch there, an itching. He figures it's time to forget it. He's not gonna scratch it. He's gonna live to regret it. Temos para as iniciais de Viriado 25, convosco até à 1 da manhã, pontinha da antena radar, Giant Sand, o álbum Provisions. You're a sun. Soldier Saint Vincent, actor, aliás, out of work. Daqui a pouco o Vriado 25 inclui a sua habitual rubrica fixa à primeira das 4 da noite. Trata-se do Tirolinhas com Ana Cristina Ferrão, 23:30. Pearl Jam, The Fixer. Virial de 25, noite, dentro 23, uma da manhã, radar. Keep this frequency clear! Perhaps I'm ashamed of the story I told.

músicas soltas que antecedem a primeira inserção da noite em rubricas fixas. Referimos-nos ao Tirolinhas de Ana Cristina Ferrão. Foram duas para os The National. Foxtrot. The Dream Lives of Ordinary People. These sons of the street, these sons.

got drowned in. I'll be Grizzly Bear são o regresso às soltas de Virgado 25 antes de chegarmos à nossa colher de blues, emissão na companhia da Pontinha da Antena Radar até à 1 da manhã, terça para quarta-feira. Wilco, you never know. Children, you're acting like children. Every generation thinks it's the end of the world. All you fat followers get fit fast. Every generation thinks it's the last. Thinks it's the end of the world. Size of últimas soltas antes de chegarmos à colher de blues da noite. Wilco, You Never Know, Here's Sayer, Tightrope. Noite dentro do radar. Das 23h45, hoje, uns minutinhos mais tarde, faltam 12 para chegarmos à meia-noite. Dedicatória desta semana com o álbum The Ballad of John Andre Joe. Bonamassa. that you're not the only one. Time after time, I've tried to walk away. Desta semana para as colheres de blues, Joe Bonamassa, álbum deste ano de 2009, genérico da Ballad of John Henry. Meia-noite.

Are you fretful to wade into the room? I've been wanting to hear from you. It all. His eyelids affix on empty chairs. You had traveled to lay beside. A gentle torture to watch it all recede. And all the while your mother slept beside. Sleepless, tearing at the air. Was the water everywhere? Were you fearful and longed to run away from the cold clasp of it? Alto 25 horas complementar nesta passagem de noite de terça para quarta-feira, pontinha da antena radar 97.8 MHz. Sleepless, o tema que inaugurou esta segunda hora da autoria dos Decemberists. De retorno às soltas em Viriato 25 foram os Radiohead. These are my twisted words. Novidades do lado dos editors Papillon. A sweet twist. sleep twitch. Entre soltas, viriados 25, ainda até à 1 da manhã, passagem de terça para quarta na pontinha da antena Radar 97.8 MHz, foram os Editors Papillon. Ainda há Boomerang e Na Ponta da Língua como rubricas fixas nesta hora complementar de Viriato 25. Saliência, entretanto, para o álbum de família com Tiago Castro. Primeira passagem inteira do álbum desta semana acontece hoje às 14 e é dedicada ao White Album dos Beatles. Duas saliências por aqui, Helter Skelter e Sexy Sadie. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. álbum de familiares da semana na Radar com Tiago Castro. Primeira passagem inteira é hoje de manhã. De manhã não. À hora do almoço, 14 horas na Radar. O White Album dos Beatles. Saliências por aqui na noite. Deveria de 25. Helter Skelter. Sexy Sadie. Estamos em pleno Boomerang, rubrica fixa habitual, por aqui à volta da meia-noite e 30. Não para a semana toda, mas pelo menos já para duas noites, ontem e hoje, os Perbu e Pennsylvania. Assunto sonoro para o Boomerang de hoje, de velha edição 2008, na Cooking Vinyl, para a banda de David Thomas. Neste caso, em sexteto, com Tom Herman, Jim Jones, Steve Malman, Michelle Temple e Robert Wheeler. À parte o inefável David Thomas, o Sperbo e Pennsylvania. Silent Spring, The Wheeler, ou melhor, Mr. Wheeler, Muddy Waters, temas desta inserção. É provável que o álbum dure ainda mais uma edição de Boomerang. Noite dentro, o Radar, Viriato 25, até à 1 da manhã. Hi. Someone that's too far away.

Viriato 25. Uma emissão de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. De segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25. Um baluarte da resistência. Din nam ta deko ta ka jan ko kupata ke ta kupata ke ta ta din ko ta ka jan ko ta din karta ka ta din tanga ta din tanga ta din na tanga ta din na tanga ta jan ta ka din. Viriato 25. Uma emissão de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. Din? Ka ta ka ta. Houve aqui uma interferência. Din tadari tadana tadimi dimi tadari kita taka taki tadajam taka dimi tadari kita taka. Na ponta da língua, sempre com Speaking in Tongues, versão 4, ou deixa-me ver. Versão 2, neste caso, Sheila Chandra, o álbum velho na Real World, Speaking in Tongues e Waving My Ancestors' Voice. À parte a interferência, é a última rubrica fixa de Viriato 25, praticamente conhecido com a despedida. Esta semana, a dedicatória voltou ao álbum baseado em textos do livro On the Road, de Jack Kerouac, feito por Tiago Gomes e Todd Tripps. Viu-os desaparecer na noite. Não havia dúvida que era ele. Big Slim estava sempre a praticar aquele murro no ar. Parecia-se com Jack Dempsey. Mas um Dempsey jovem e cobesse. Raios! Gritei para o ar e bebi outro trago, começando a sentir-me bem. Cada trago era apagado pelo vento que soprava no caminhão aberto. Os seus maus efeitos eram maus. Só os bons me ficavam no estômago. Chaya! Cá venho eu! Denver! Abra-me os braços! Montana Slim virou-se para mim, apontou os meus sapatos e comentou: achas que se os enterrares cresce alguma coisa? Eram os sapatos mais ridículos de toda a América. Fresco, e os meus dedos apareciam pelos buracos. Bom, bebemos mais um trago e rimos. Without cracking a smile, of course. And the other boys heard him and laughed. And they were the silliest shoes in America. Thank you.